Beleza, né, tio? Mais uma parte da missão vai se concretizando, mais um grupo se lançando, dessa vez polêmica, representando o extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e que a distância não nos separe. Aí, Celso, liga os irmãos que é o seguinte: responsabilidade na caminhada, passar a letra certa para as crianças, juízo, consciência acima de tudo. O que você planta, você vai colher. E não tem jeito, a natureza é sábia. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, seus verdes vales, seus rios, seu pôr do sol, seu povo lindo. República dos Pampas, tchê. Mesa total, esse som é louco, hein? Firmeza total. Fui nessa, negão.